I am the king of the world. Eu sou o rei do mundo. Por que que vocês estão ouvindo a música do Titanic de fundo? Porque o nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso. A gente vai falar de um estilo de jogo que reinou na geração e não reina mais. Que assim como Leonardo DiCaprio, teve no topo da proa, teve na crista da onda. E nesse momento que falamos, afunda no mar gelado, igualzinho no filme. Sejam bem-vindos ao OrionCast de nível 46, que é sobre a ascensão e queda dos jogos musicais. E nessa banda, que continua tocando, mesmo com o barco afundando, temos na bateria, Setista, na guitarra, Hyde, no baixo, o homem invisível, ele, Adriano, e no vocal, esse que nos fala, Lula Molusco. Comentários do cast passado. A gente tem aqui o Bortz, né? Que ele falou que a gente esqueceu de comentar das músicas, que era uma das coisas mais marcantes no Super NES. Cara, acho que a gente comentou isso no Warp Zone, né? É, então, que o pessoal não ouviu o Warp Zone, né? Warp Zone, é, tchau. Por isso que a gente parou de fazer, galera. Pô, não ouviu, parece que o pessoal não ouviu até o final. Mas a gente comentou das músicas também. E a gente comentou pouco, né? Realmente a gente comentou pouco no cast passado. Eu acho que o João chegou a comentar que a trilha sonora chamou ele, assim, bastante. Chamou a atenção dele logo quando começou o jogo. É, então, lembra que a gente comentou, mas realmente a gente não deu uma atenção muito grande a ela. Acho que a gente deu atenção bem grande à jogabilidade, a gente falou bastante, do visual, da arte, a gente falou bastante também. Mas, Bel, valeu pelo toque, Bortz, a gente se atenta em outros casts. Ó, o PS3, ele disse, ele adaptou aqui uma... Isso aqui eu acho que eu já vi como frases do Bezerra da Silva, né? Ele colocou, ele postou que malandro mesmo é o Mario, que tira moeda até de tijolo. Cara, eu já vi isso naquele aplicativo do Facebook, Frases de Bezerra da Silva, não sei se vocês já viram. Se eu não me engano, é daí de onde veio, ou não sei quem inventou. Vocês já tinham visto isso antes? Não. Malandro mesmo foi o Miyamoto, que vendeu, tipo assim, inventou um cara que tira moeda de tijolo e ganhou dinheiro pra caramba com essa ideia. Pois é. O Miyamoto tira dinheiro de plástico. De plástico, é verdade. Ele acha que ele vai acabar com o plástico do mundo ainda. É, o Dacta, esse, um dos meus nicks favoritos aí do mural, Dacta, old school, né? Ele comentou que independente dos prós e contras, o DK Returns foi um dos melhores games do Wii em 2010. Cara, eu concordo. Teve o Galaxy 2 também, mas eu acho que foi um dos melhores games, não sei na opinião de vocês. Com certeza. Jogaço, aço, com eco de sanduíche, ixi. O Gogito, ele pediu um cast dos DK antigos, ninguém ouviu o Warp Zone, Raid. Então, no episódio 6, atenção vocês que não ouviram o cast de DK, né? Episódio 6, que é sobre filmes baseados em games, tem um Warp Zone falando, que a gente fala dos DKs antigos. Isso aí, galera. É o Warp mesmo. Tem que pegar esse cast, ouvir até o fim, que é quando rola o Warp de DK antigo. É escondido lá, é secreto. É um easter egg. O Zombie, ele disse que tem os 3 cartuchos de DK originais do Super Nintendo e, na opinião dele, o jogo se mantém atual até hoje. E finalizou dizendo que DK é pi ponto. Cara, eu concordo. E você vê o cartucho todo dia, cara. Coisa que eu não vejo mais. O Ratão, ele falou que o cast despertou saudades nele e disse que vai procurar em uma loja se tem jogos antigos pra comprar. Então, ele vê. Olha só que curioso, ele não vai jogar Donkey Kong, como é old school, como é incrível um jogo que marcou as pessoas. Ele não vai procurar numa loja pra comprar, ele não vai buscar o Donkey Kong Country Returns, ele vai procurar os antigos. Então, e você vê como o poder de persuasão que o cast tem, né? Sim, a gente, cara, além de influenciar... vai atrás, hein? Vai atrás. Então, né? Do jogo mesmo, do cartucho, porque... Não, quem é o disco de verdade não gosta de simulador. E é. A gente, além de influenciar a venda de jogo novo, influencia de jogo antigo também, ó. Pague nossa parte, Nintendo. Pague o aluguel. O Douglas, ele falou que curtiu o cast, falou que é uma das séries favoritas. O Big Smoke, cara, ele pediu pra gente ativar o fórum. Não sei, acho que o fórum não dá muito certo, não. É, então. Seria a terceira vez já, né? Seria a terceira vez, né? Então... Vamos esperar mais pedidos, Big Smoke. Vamos esperar uma corrente, né? Então, aí, quem sabe a gente reativa o fórum. Bom, o Diogo Cosin, ele disse que jogou todos os DKs de Super NES, teve todos os cartuchos, que ele indicou o jogo pra esposa, que não conhecia o jogo, e ela gostou tanto que joga todo dia. E aí ele deixou um link bem bacana, né, pra gente aqui, que é um review que ele fez no blog meialuax.com. Então, galera, vocês dão uma olhada no mural, vocês querem ver o review que ele fez. Curioso, hein, cara? Até a esposa joga. Carisma imenso, hein? Carisma é imenso, Donkey Kong. Obrigado, Digo. O Falx, ele perguntou se os jogos de Game Boy Advance eram os mesmos do Super NES. Não exatamente, né? Tipo assim, eram, que eu saiba, eram os mesmos, mas tinha umas diferencinhas. Não sei quem jogou no GBA, que alguém chegou a jogar. Ele era... Ele parecia que era reduzido, né? Era um port mesmo pra poder rodar no hardware do GBA. Mas o jogo era igual. Tinha as mesmas fases, o mesmo conteúdo, assim, só um pouco mais simplificado. Isso. Mesmo jogo, porém não a mesma otimização. Uhum. É, não era tão bonito quanto no Super Nintendo, não. Mas era o Donkey Kong que tava lá, né? É legal, porque ele não jogou. Pô, ainda mais portátil, né? Uhum. Na mão, legal. É, o Machiche Lover Sheldon Cooper. Ele comentou aqui. Que... Machiche Lover. Esse cara merece comentário em todos os casts, né, cara? Esse cara é... Só pra falar o nome dele, tem que respirar fundo, assim, antes de soltar numa, né? Ele falou que talvez a Nintendo acertou em não mexer muito na fórmula do jogo. Que talvez muitas inovações no jogo desse tipo não rolariam, né? Não iam funcionar. Que ele acha que a fórmula clássica funciona bem pros no caso, nossos fãs antigos e até pra atrair novos jogadores. E ele falou, olha isso, ó, ele tá brincando com a gente, hein, ó. É um game isso. Ele disse que nos próximos casts ele vai revelar o segredo oculto do nick dele. Olha aí, tô dizendo. Mas vocês acham que a fórmula foi legal pra eles manterem a forma clássica do jogo, assim, a jogabilidade não alterar muito, apesar das reclamações do controle de movimento? Eu acho, porque se não mantivesse, não seria um Returns, né? Eu acho que o que afasta os jogadores novos é a dificuldade mesmo, né? Uhum. Só isso, o resto eu acho que não... Vai me afastar, ainda não me afastou, mas... Vai te afastar. Ah, mas não é tão difícil, eu acho que a gente passou até a impressão um pouco errada, né? Porque o jogo é terrível, assim, mas dá pra jogar sossegado, sim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ele é um pouco mais desafiante que os antigos, sim. Não tem... Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Uhum. Mas o que acontece é que também o pessoal hoje não tá acostumado a morrer muito em jogo, né? A maioria dos jogos você não morre mais tanto quanto a gente morria antigamente. Então acho que tem isso, assim. Acho que eles foram fiéis demais em alguns pontos. É pra mas quem gosta de desafio mesmo. É, então. Mas eu acho que eles podem ajustar. Quem sabe uma próxima versão. O Master Metal, ele disse que o cast fez lembrar os bons tempos e que ele teve overdose de potássio. O Samuel Ragnos, ele comentou que quando os jogos de Super NES eram bons, né? Naquela época, e também falou que o cast cumpriu o papel de trazer sentimento dos jogos antigos à tona. Momento nostalgia, hein, com Master Metal e Samuel Ragnos. Pô, legal saber que a gente conseguiu, né? Provocamos emoções. E o Rubinox aqui, pra fechar, ele sugeriu um cast de Pokémon. E será que a gente consegue fazer isso um dia, Raid? Pokémon. Cara, eu pensei nisso hoje, velho. Não sei nem o que é Pokémon. Sério mesmo, eu pensei nisso hoje. Eu nunca vi um cast sobre Pokémon. Eu nunca vi ninguém homem que tenha um pouco de dignidade em falar de comunicação aberta que joga Pokémon. Derruba o meio mal aí, velho. Derruba ele. Vai dó. Alguém vai falar. Tô sentindo que alguém vai falar, vou jogar um Pokémon. Eu jogo, cara. Que isso, velho? Quando ele falou, eu tenho certeza que ele joga. Mas ó, então, ó. O cast de Pokémon vai sair. Temos um membro que é manjador de Pokémon. Vai ser um João... monocast. Gente, o João tem a Pokédex, a Pokéagenda no iPhone dele. No iPhone, vocês estão entendendo isso? Ele leva o Pokédex pra todo canto que ele vai. É, mas é claro, todo treinador Pokémon tem que andar com o Pokédex, cara. Acho que é o quê? Bom, o João ele é um educador. Então é verdade. São instrumentos pra educar, ele tem que andar com esses instrumentos. E falando no João, né, galera, ó, ele continua pondo as músicas aí. Então, galera, sempre cobrando o João pra ele nunca deixar de pôr as músicas. E ainda falando do cast, né, vocês viram, né, que Guitar Hero não vai sair mais, né? Então, tipo assim, língua maldita da Orion, né? É, então, e esse cast aqui que vocês vão ouvir agora, né, ele foi gravado antes. É, antes do anúncio que o Guitar Hero tinha acabado. É, a gente só grava os comentários depois. Olha um cast mãe de Ná. Eu me pergunto se o setista gostou ou não dessa notícia. Fica no ar aí. Não, o setista fica gostou, porque ar. Foi o Guitar Hero que acabou. É, exatamente. Eu vi e até falei, nossa, setista news, cara. Ele tá pulando de alegria. Coloquem vocês aí, o que vocês acham? De 0 a 10, quanto o setista gostou dessa notícia? Bom, galera, então eu agradeço todos os comentários. Continuem, como sempre, comentando. Não esqueçam de comentar sobre o cast de hoje, o quanto, 0 a 10, o quanto o setista curtiu a notícia do fim de Guitar Hero, mesmo que talvez o fim de Rock Band esteja muito próximo com isso. Bom, vamos para os recadinhos agora, né, Mr. Hyde? Como muita gente que acompanha o cast aí viu, né, essa semana teve o Orion Live, né? A primeira vez que a gente transmite vídeo também, junto com o áudio aí, né, e o setista apresentou. Quem acompanhou achou bem legal, né, pelo retorno que a gente viu, e a gente vai disponibilizar isso também na rádio, né, na Orion Live, a gente vai marcar horários aí pra passar. E quem não viu ainda pode ver lá no nosso canal lá do Justin TV, né, tá na... É só clicar na Orion Live e vai estar lá, só dar o play vai... já funciona. E tá bem legal isso lá sobre a opinião deles sobre o jogo justo, né? A gente vai marcar aí outros dias e participem aí, quem puder. É, e comprem microfone, por favor. Exatamente o que eu ia falar, meu irmão. Comprem microfone. Usem protetor solar e comprem microfone. Por favor. Por favor. É, mas é isso, galera. Obrigadão e, bom, vamos pro assunto de hoje. E começando o cast de hoje, galera, como a gente já comentou, é sobre ascensão e queda de jogos musicais, né? Jogos que a gente jogou muito durante a geração, continua jogando, porque afinal, como boa banda, nós não abandonamos o barco, mas que comercialmente já não são mais tão interessantes. Bom, começando hoje, eu vou perguntar se alguém conhece algum jogo, porque falar desses jogos musicais, desse estilo que a gente vai falar hoje, é falar da história da Harmonix. É, alguém aqui conheceu um jogo ou jogou um game chamado Amplitude no PlayStation 2? Eu não. Ninguém viu o cartucho? Não, não cheguei a ver o cartucho. Eu nem sonhei. Eu joguei um pouco pelo YouTube. Ah, jogou pelo YouTube. É, então, galera, mas podem jogar aí no YouTube Amplitude. Vocês vão ver que o mecanismo dele, você na realidade controla uma nave, né? Que você vai comandando trilhas sonoras, então você vai tocando a música. É um jogo de música eletrônica e tem rock também remixado. Eu lembro que tem música do Garbage. Eu joguei no PlayStation 2 esse jogo e ele era da Harmonix. Então, esse jogo, assim, digamos assim, é o precursor, eu acho que é onde a Harmonix fez o laboratório pra lançar Guitar Hero. Que veio mais tarde. Então, tipo, trabalhinho de casa. Se vocês quiserem ver como... Mas eu acredito que seja lá, né? Se tiver a referência mais antiga. Eu sei que tem um jogo também de guitarra japonês, né? Que também tem um mecanismo parecido, mas não chegou a fazer muito sucesso no Ocidente. Eu acredito que não tinha músicas, assim, que eram conhecidas da galera. Esse era, acho que, o Guitar Freak, não é? Ah, não lembro. É, não, é, mas eu lembro que tem isso daí. Mas eu acho que ele não fez sucesso... Porque não tinham músicas que eram reconhecidas do público, né? Acho que eram músicas exclusivas só do jogo e era cantado em japonês. Aí, imagina, aquelas, né? É, imagina, né? Então, tipo assim, era um rock and roll oriental, digamos assim. Acho que não funcionou. Mas, em 2003, a Harmonix lançou Amplitude para PlayStation 2. E dois anos depois, em 2005, chegava às prateleiras Guitar Hero. Acho que todo mundo aqui chegou a jogar... I Love Rock and Roll, como a primeira faixa desse jogo, assim, era a primeira música do jogo, eu não esqueço disso. Que vocês sentiram na época? A minha pergunta básica, né? Como foi o primeiro contato de vocês? Adriano, como foi o seu primeiro contato com Guitar Hero? Acho que a primeira que eu joguei foi I Love Rock'n'Roll, cara. Eu joguei numa loja em São Paulo. Eu nem cheguei a jogar controle, né? Tinha muita gente que jogava com controle. E eu cheguei e joguei pela primeira vez já na guitarra. Aí a partir daquele momento eu falei, ah, não dá graça jogar no controle, cara. Aham. Muita gente que jogava, né? Meu primeiro contato foi no controle. E você, Raid? Você também já foi ferradão assim de cara? Eu lembro até bem como é que foi isso, que eu tava jogando aqui em casa um jogo daqueles de tapete de dança, só que no controle, né? Aí eu jogava até bem aquilo lá. Aí o Mr. Bubbles veio aqui, viu e falou, ah, eu tenho um jogo aqui que você vai gostar. Aí eu fui lá na casa dele, né? Ele tinha um PlayStation 2, eu não tinha na época. Aí era o Guitar Hero 1, né? Só que ele jogava no controle, né? Não tinha nem guitarra nem nada, né? Aí eu joguei lá, gostei pra caramba, né? Aí comecei a jogar na casa dele. E eu comprei um PlayStation, né? Não aguentei, tive que comprar o PlayStation e comprei a guitarrinha. E a primeira música que eu joguei também foi o I Love Rock'n'Roll. O resto é história. E setista, qual foi o seu primeiro contato com o Guitar Hero? Aliás, o meu primeiro contato com o Guitar Hero teve mão direta de um dos meliantes dessa sala, que foi o Lula Molusco. Foi um dia engraçado aquele. Na época a gente trabalhava junto e eu comprei o PS2, né? Eu tinha o PS2 e ele já tinha o PS2 já há um tempo considerável, né? E aí eu perguntei pra ele, ah, me fala uns jogos que eu tenho que jogar, que são legais, né? Aí ele falou, entre vários, o Shadow of the Colossus, falou do God of War, e ele falou do Guitar Hero e me explicou que era pelo controle, mas que tinha guitarra e tal. Aí eu peguei só pra ver como era. Aí eu lembro, eu em casa, eu cheguei em casa do trabalho, era tipo umas 7. Aí eu me lembro, com o controle na sala da minha casa, terminando o Guitar Hero 1, já no último set list, eu comecei e não parei mais pelo controle, cara. Foi um negócio absurdo, assim. Já nessa época comecei a fantasiar de ter a guitarra, né? Eu só fui ter a guitarra anos e anos e anos depois, mas eu joguei bastante na casa do Lula a guitarra, né? Foi o primeiro lugar que eu joguei com a guitarra, aliás. E começou daí. E a primeira música eu não lembro, mas deve ter sido I Love Rock'n'Roll também, porque já que era a primeira. E eu lembro que na época, eu lembro que você já tinha me emprestado um e o dois. Mas eu joguei primeiro, tipo, eu queria seguir a linha. Eu joguei bastante do 1, depois eu pulei pro Guitar Hero 2 em seguida. Eu também fiz isso. Então. Não, eu tipo assim, eu vivi o hype do 2 sair. Eu lembro que eu adquiri as guitarras quando o 2 saiu. E eu joguei o 1, aliás, que ano? 2005, né? O setista acabou de lembrar. Guitar Hero, Shadow of the Colossus, God of War. E eu lembro que Resident Evil 4 foi lançado em 2005 também. Que ano? Acho que Halo 2 também foi lançado aquele ano. É muito jogo bom. E, bom, aí eu joguei o 1 no controle, passei um tempo jogando no controle também, furei o setlist, e aí eu ficava inclinado a comprar a guitarra, que é uma graninha, né? E aí eu ficava, mas será que vão lançar outro jogo, não sei o quê? Aí você comprar a guitarra, né, fazer um investimento num instrumento pra jogar um game só, e aí veio 2006, lançaram Guitar Hero 2, e aí eu adquiri as guitarras. E aí, como é que foi pra vocês, assim, quem teve contato com Guitar Hero 1, quando botou a mão em Guitar Hero 2? Assim, eu acho que nessa época era mais o setlist, né? Não tinha tanta firula como tem hoje. O que importava mesmo era o setlist, as músicas eram interessantes. Os gráficos e tal, com aqueles personagens, o Johnny Napalm, aqueles caras assim, era legal e tal, mas o que você se importava mesmo era com as músicas, e se as músicas eram legais de tocar. Então eu gostei do setlist do 2, né? Tanto que foi um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu comprei meu primeiro Xbox, né? Que o Homem Mal tem o Guitar Hero 2, ele me emprestou, né? E eu joguei bastante no Xbox também, porque eu gostei bastante do setlist. Então pra mim foi uma evolução, especialmente pelo setlist. O que eu achei legal também foi aquela história de cover, né? Porque o 1 acho que era 100% cover, não eram as músicas originais, aí o 2 já tinha algumas originais. Eram 3 só. Eu lembro que eu jogando um, tinha algumas músicas que a voz do cover era zoada, assim. Eu ficava pensando, meu, não tem nada a ver que eles fizeram isso aí no 2, isso melhorou bastante. Uhum. E você, Adriano, como é que foi? Não, então, é que eu só fui jogar pra valer mesmo a partir do 3, né? Porque na época que eu joguei a primeira vez, eu nem tinha um PlayStation 2 ainda. E eu só fui comprar a guitarra pra mim recentemente, né? Foi no final de 2009, eu fui jogar, comprei a do... o Guitar Hero World Tour com a guitarra, né? Aí que eu comecei a jogar pra valer mesmo. Mas assim, eu sempre gostei pra caramba dos set lists, assim. Acho que sempre foi bom. E quanto à questão de covers, eu acho que no 3 ainda havia alguns covers, sim, hein? Não, tinha, mas era menos. Mas a gente fala dele. Mas uma coisa que, por exemplo, eu gostei do 2, né? Foi o fato de você poder jogar a segunda guitarra ou baixo. É, foi o primeiro jogo que você podia... Quando a música no 1 não tinha isso, né? Você jogava contra o seu amigo, né? Pra ver quem fazia mais ponto. E no 2 não, tinha um modo cooperativo. Digamos assim, que você destravava até determinadas músicas em modo cooperativo. Então, se a música não tivesse duas guitarras, a guitarra solo e a guitarra base, dava pra você tocar o baixo, as músicas que não tinham duas guitarras. O Hyde, que é um especialista de guitarra, ele sabe falar melhor disso pra gente, né, Hyde? Quando eu jogava um, né, ainda não tinha lançado dois, eu ficava na internet, no YouTube, vendo os caras jogando com a guitarra, né, imaginando como é que era aquilo, né, que eu não conseguia ver, só pelo vídeo, entender como funcionava, né. E ficava cobiçando aquilo, né? Eu queria muito aquela guitarra. Aí eu comprei o Guitar Hero 2 depois, né? Com a guitarra. Achei legal pra caramba. Demorou um tempo pra aprender, porque você tem que jogar bastante, né? Por aí. Mas é muito legal. E eu concordo com o que você falou, né? Que a diferença mesmo do 1 pro 2 é o setlist, né? Apesar que tem uma diferença grande do engine, que o 2 corrige vários erros. E uma coisa que eu acho que eu vou na contramão aqui é que eu gostava dos covers. Eu gostava pra caramba dos covers, na verdade. Então, cara, tem cover que eu acho melhor, por exemplo, assim, quando eu ouço a música do Burning Brides no 1, eu gosto mais, até o Bark at the Moon, a versão cover do Guitar Hero 1, eu acho melhor que a versão do Ozzy. O cara lá que faz o Ozzy, ele canta muito que bem. Que isso, cara. Cara, eu acho, cara, o David Bowie também, do 1, é mais legal que a original. Também, Ziggy Stardust, eu acho a versão... Tem um solo que não tem na música original. Cara, eu lembro da minha namorada na época, quando ela ouviu o Ziggy Stardust no rádio, assim, ela falou, nossa, a música tá estranha, eu falei, que você tá acostumado a jogar no Guitar Hero 1. Mas as exceções eles costumavam deixar bem parecido com as originais. Ah, às vezes mudava algumas coisas, pra não ficar exatamente igual. Às vezes eles mudam a linha da guitarra pra colocar numa guitarra só também. Às vezes junta a guitarra e baixo também, aconteceu bastante disso. Ah, sim. Qual que era a questão pra se usar covers em vez das músicas originais? É que sai mais barato. Com certeza. Até acontecer, né, até 2006, o Guitar Hero 2 foi... O Guitar Hero 1 foi um sucesso comercial, vendeu aproximadamente 3 milhões de cópias. Já o Guitar Hero 2, ele quase dobrou. E aí começou a ter... Aí o pessoal percebeu que era uma mina de ouro. E aí teve uma briga e uma guerra pelo estúdio, né, pela Harmonix. A Harmonix, ela saiu da Activision e foi pra EA. Isso de 2006 pra 2007. Então a gente teve aí até, na época comentaram, será que sai mais um Guitar Hero, esse tipo de coisa? Porque o estúdio foi, o Guitar Hero, a marca, né, a franquia, pertencia à Activision, mas quem tinha desenvolvido e criado foi a Harmonix. E a Harmonix foi pra EA, porque os caras perceberam que era uma mina de dinheiro esse negócio de jogo musical, Guitar Hero tava extremamente famoso, e foi lá na EA fazer uma coisinha chamada Rock Band, que ninguém também conhece, né? Então, em 2007... nós tivemos o lançamento de dois jogos musicais no mercado, o Guitar Hero 3 e o Rock Band 1. O Rock Band pela EA, da Harmonix, a mesma criadora, né, do Guitar Hero, né, só que agora um jogo que levava a banda completa, e mais que isso, você também podia baixar conteúdo da internet, a gente vai comentar isso aqui, e tivemos o lançamento da continuação do Guitar Hero 2, o Guitar Hero 3, que aí o estúdio que fez o Guitar Hero 3 foi a Neversoft. E aí, Adriano, você que não teve tanto contato com os primeiros Guitar Heroes, né? Teve pouca oportunidade de jogar. Como é que foi pra você a época do lançamento do Guitar Hero 3 e do Rock Band 1? O que você viu dos dois na época, assim? É como eu falei, né? Acabei jogando mais na casa de amigos, mas tive a oportunidade de zerar o Guitar Hero 3. E, assim, eu vi que o que marcou nele foi aquele setlist, né? Setlist bem marcante. Segmento bem específico, assim, né? Eles quiseram colocar os clássicos ali. E ainda chamaram os músicos, né? Alguns músicos, como o Tom Morello, acho que o Zakk Wylde, né? Já tava nesse também. Então isso marcou, né? Porque tinha ali bastante bandas que eu gostava e conhecidas, bastante coisas que eu gostava mesmo, e eu zerei ele. Mas o Rock Band eu realmente não tive contato, eu nem cheguei a jogar muito pouco. O primeiro contato que eu fui ter foi lá com o Rock Band Beatles, cara. Uhum. E o Hyde, nessa época você já tinha descolado a guitarra? Tinha. A guitarra do Hyde, ela é mais ou menos, pra galera ter ideia, mais ou menos igual a guitarra do cara do Kiss, entende? Ela solta fumaça, raio, quando o Hyde toca, entende? Não é? A gente tem que fazer vídeo ainda disso, vocês vão ver, cara, soltando fumaça a guitarra do Hyde, levitando. Ela tava remendada já nessa época. Então, como eu jogava o Guitar Hero 2, né, eu continuei seguindo a linha e fui pro Guitar Hero 3, né? Aí, nossa, adorei o jogo, porque... Eles pegaram tudo que tinha de bom do 2 e corrigiram, melhoraram. Tinha mais músicas legais, né? Tinha Slayer, Iron Maiden, né? Tava muito bom o jogo. E eu não gostei muito do Rock Band na época, né? Porque eu tinha o PlayStation 2. E a versão do PlayStation 2 do Rock Band é muito ruim. Ela funciona com um vídeo atrás. Nossa, isso é horrível, cara. É ruim mesmo. Era zoado e eu era meio fora de sincronia também, então eu não gostei e deixei ele de lado nessa época. Foi totalmente Guitar Hero 3 mesmo. Esse lance do vídeo não dava certo mesmo. Foi o que eu vi depois, mas realmente não colou não aquilo ali, cara. Era muito ruim. Então, a engine do Rock Band não era feita pra console de, digamos assim, pra consoles mais, menos poderosos, assim. Então eu lembro que quando o Rock Band 1 saiu, ele saiu no 360 e no PlayStation 3. Não tinha no Wii, não tinha no PlayStation 2. Demorou muito pra sair. Assim, demorou acho que coisa de 7 a 8 meses. Eu lembro que eu fui ter a minha bateria do Rock Band 1 no 360. Porque na época também eu cheguei a ver a versão do PlayStation 2 e não animou. Falei, cara, se for, vai ser pra o console já de nova geração. Eu tinha as guitarras no PlayStation 2 e tinha fui ter a bateria no 360. Que a bateria, aliás, hoje é minha. Eu comprei do Lula e ainda tá aqui, firme e forte. Não derreteu ainda. Então, quando eu vejo essas notícias de Rock Band, essas coisas, cara, Guitar Hero 3 passou 100% batido por mim. Porque eu pensei assim, é o mundo ideal, né? Tipo, é o que todo mundo que jogou Guitar Hero até hoje esperava que a franquia fizesse, que é aumentar o número de instrumentos. E todo mundo imaginava, assim, cara, várias conversas que eu tive com o Lula, conversas que eu tive com outras pessoas durante a época Guitar Hero 1 e 2... De, nossa, imagina que legal ia ser, se desse pra jogar bateria, uma banda inteira, se desse pra, uh-huh. pra cantar. Cara, é como se fosse um sonho, assim, de gamer transformado em realidade. É que nem o dia que a gente conseguir jogar um first person shooter, um jogo de tiro, tipo, com uma arma na mão e ficar legal. É a mesma coisa, o dia que eles conseguirem fazer isso, pra mim é o mesmo sentimento de poder jogar com uma banda inteira. Então, assim, quando veio a notícia do Rock Band com a bateria e tudo, aí eu toco bateria na vida real, né? Gente, na realidade, tipo assim, eu vou explicar pra você. Assim como o Hyde, ele solta fumaça na guitarra, as coisas, o setista, ele flutua e vira de cabeça pra baixo tocando bateria. Então a gente vai ter que filmar isso e colocar. Essa é a super banda da Orion, é que vocês ainda não viram. A Orion, na verdade, ela tem uma super banda. Super grupo. Eu e o Hyde, a gente foi lá no Anime Friends no ano passado e a gente tocou uma música e tiramos uma maior pontuação lá. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. A gente tocou a Round and Round. Round. Fizemos quase 500 mil pontos lá, só eu e ele, e a mulher ficou muito impressionada, ela ficou olhando, nossa, você bateu a maior pontuação, era uns 300 mil, a gente já tinha batido a maior pontuação. Então foi detalhe, foi legal, assim. Detalhe, o Hyde com um braço nas costas e o setista com uma baqueta. Se ele tivesse jogado com as duas, hein, aí seria diferente a história, o Hyde com a outra mão, pro pessoal não se sentir muito envergonhado, né? E assim, na época do Rock Band, casou perfeito, porque eu sempre quis ter uma bateria, né? Só que eu moro num apartamento que não é tão grande. Então, a bateria do Rock Band, ela é pequena bastante, ela tem... ela não faz tanto barulho, que assim, eu posso tocar a bateria, né? Hoje, até com o Rock Band 3+, por causa do Pro e tal, mas naquela época, mesmo sem o Pro, nada, eu já podia tocar um pouco de batera, sem atrapalhar os vizinhos, entendeu? E ainda jogando online com a galera. Vale citar mais uma vez que se não fosse o Rock Band, nada disso que nós estamos fazendo agora estaria acontecendo, né? É verdade. Foi através do Rock Band que eu conheci o Hyde, e aí falei que eu e o Lula e o Homem Mau, a gente tava fazendo um podcast, e o Hyde tinha um site que queria um podcast, né? E aí a gente uniu forças, e foi através do online do Rock Band. Pra mim, o Guitar Hero 3 meio que passou batido. E eu joguei ele depois, mas eu fiquei suando frio pra comprar o Rock Band, comprar a bateria e comprar a guitarra. E quando eu consegui ter os três, eu só jogava Rock Band, cara. O Guitar Hero 3 eu joguei um pouco, mas não foi. Não chegou nem perto da quantidade de tempo que eu joguei o Rock Band. Eu joguei, tipo assim, na época eu tinha o Guitar Hero no PlayStation e o Rock Band no Xbox, né? E aí eu fiquei naquela dúvida, assim, né? Pô, pra onde eu vou migrar? Né? Então eu senti que eu falei, cara, aqui não vai dar mais. No PlayStation 2 já os jogos começaram a exigir algumas coisas que já estavam no limite do hardware. Mas eu joguei muito Guitar Hero 3, que eu tinha um par de guitarras na época, né? Uma coisa que eu gostei muito na época foi as batalhas. As batalhas foi sensacional. Nossa, passei muitos momentos extremamente divertidos com aquilo. Então, tipo assim, dos jogos clássicos do Guitar Hero, eu acho o Guitar Hero 3 assim, disparado melhor. Aquele, tipo assim, pra levar um final de semana pra passar pros amigos, ele é muito show de bola, porque só o modo versus, tinha o modo cooperativo e tinha o modo versus. Era muito engraçado, porque era o primeiro jogo musical que você não ganhava com a pontuação, você literalmente chutava o cara pra fora. Você esculachava o cara. Então aquele negócio de quebrar corda, nesse aspecto eu achei muito bacana. Só que ele não era tão completo quanto o Rock Band, não oferecia duas experiências novas, que era a bateria e que era o vocal. Então, na realidade, tipo assim, como é o mesmo criador, né, é a Harmonix, a gente sabe que talvez se a Harmonix não tivesse saído da Activision, Guitar Hero 3 seria mais ou menos o que é o Rock Band 1, digamos, se você jogasse os dois no liquidificador, né, ia sair o Rock Band com o Slash e o Tom Morello, com as batalhas, com bateria, vocal, baixo e guitarra. Conteúdo por DLC, esse tipo de coisa. Acho que era exatamente que é do mesmo criador. Só que o Rock Band eu tive contato com ele mais com a bateria. Eu experimentei ele no PlayStation 2 algumas vezes. Lembro que na época eu não gostei da jogabilidade da guitarra. Mas curiosamente, 2007 eu acho que a gente pode dizer aqui que foi o ápice dos jogos musicais, né? Porque falando de sucesso comercial, foi o Guitar Hero 3 é o jogo musical mais vendido de todos os tempos. Guitar Hero 3 consta aproximadamente entre 15 e 16 milhões de unidades. E o Rock Band 1, aproximadamente 4 milhões. Assim, falando de jogos únicos, né, de suas únicas versões, foi a mais, acho que a mais bem sucedida do Rock Band e a mais bem sucedida do Guitar Hero. Foram as versões mais bem sucedidas dos dois jogos da série. Então, o Rock Band inaugurando uma plataforma nova e Guitar Hero praticamente no auge da fórmula clássica que tinha começado em 2005. E aí, com todo esse sucesso, né, dos dois jogos, veio 2008. Em 2008 a gente teve o lançamento de Rock Band 2, Guitar Hero World Tour e Guitar Hero Aerosmith, ainda nos modos clássicos Aerosmith. E o World Tour, o primeiro Guitar Hero a puxar a fórmula do Rock Band também, de apresentar uma banda completa, com bateria e vocal. E na época, bom, essa época aí eu já tava bem dentro dos jogos musicais, digamos que eu vivi o lançamento dos dois jogos, né? Assim, joguei o Aerosmith também, mas aí eu quero saber vocês. Começando pelo Adriano, o nosso especialista em jogos musicais do dia, desse cast. Adriano, como é que foi 2008 pra você? Guitar Hero World Tour, Rock Band 2 e Guitar Hero Aerosmith. Como eu disse, né, fui comprar o World Tour tardiamente, e o que eu posso dizer do World Tour é o seguinte, que é aí que começou a queda, cara. Porque eles acertaram em cheio na fórmula do Guitar Hero 3 e não souberam se aproveitar disso. O que, que eu acho que é a fórmula perfeita dele? É que ele soube escolher um nicho, né, um nicho musical, e ir nele, era isso o Guitar Hero 3. Já no 4, não, eu acho que eles ficaram, sei lá, deslumbrados com o que foi, né, o Guitar Hero 3, e quiseram expandir o negócio, atrair um público maior, é até compreensível, né? Mas eu acho que não deu muito certo, que ele ficou sem um foco, assim. Ele tem... Você não gostou de jogar Beat It? Você não gostou de jogar Beat It? Tem gente que reclama até do vocalista fazendo a dancinha lá, o Moonwalker do Michael Jackson. Pois cara, pra mim, o único defeito foi justamente não ter o Kurt Cobain nessa época pra eu pôr ele pra fazer o Moonwalker. Nossa, que legal, hein? Problema, rapaz. Mas então, tem músicas boas, mas o que eu senti foi que o nível de dificuldade abaixou e ficou muito diversificado. Tem muita coisa pop ali no meio, eu acho que não devia ser. Deviam ter deixado pro Band Hero lá, que veio depois. Aham. Uh-huh. E o Raiz, de você? O que você chegou a jogar na época? Você já tinha se convertido completamente pra Rock não. Band nessa época? Então, o primeiro desses aí que eu joguei foi o Guitar Hero Aerosmith, né? Eu peguei ele, joguei do começo ao fim, guardei e nunca mais joguei. Eu fiz a mesma coisa que você. Não, porque não tem replay naquele jogo, né? Você joga, passou... Só se você é fã da banda. Isso, só se é fã da banda. Não é o meu caso. Aí eu peguei quase... Nem o meu, por isso que eu não corri atrás. Quase ao mesmo tempo, o World Tour e o Rock Band 2, né? Então, o World Tour eu comecei a jogar, só que eu achei estranho. Porque começaram a viajar demais, o setlist misturou muito com pop, ficou uma coisa diferente do que era, né? Eu não gostava daqueles bonecos agora do Guitar Hero, eu acho que tava muito feio, muito esquisito. Aquele barco voando no final também achei muito zoado. E aí o Rock Band começou a chamar atenção, né? Porque nessa época eu já tinha 360, então funcionava legal. Tinha o vocal, que era legal, né? Uma coisa que chamava atenção, apesar que o outro também tinha, mas o vocal do Rock Band eu acho que é melhor. O que me prendeu no Rock Band mesmo, de verdade, foi o multiplayer. Eu comecei a jogar multiplayer online e aí transformei o Rock Band na plataforma de música preferida, né? Beleza, e cetista, como você viveu o Rock Band 2? Não, é, porque os outros nem vivi tanto, né? É, cara, quando veio o Rock Band, eu larguei mão de Guitar Hero até hoje. Eu não tenho nenhum Guitar Hero. Eu tenho 5 Rock Bands, mas eu não tenho nenhum Guitar Hero. É, foi, e assim, essa decisão foi mais por DLC mesmo, pelo tanto de DLC que eles disponibilizam, como é fluido o processo de comprar música, o tanto de música que eles disponibilizam toda semana. Cara, desde o lançamento até essa semana, eles não pularam nenhuma semana de conteúdo novo, cara. Tem mais de 2.500 músicas já na loja lá, de músicas oficiais, que tem a Rock Band Network agora também, né, que é a música que o pessoal faz. Tem música pra gosto de qualquer um, assim. Eu devo ter umas 150 músicas compradas, assim, já. Porque, assim, eu tive que tomar uma decisão. Eu tava num ponto que, assim, tinha o Rock Band, tinha o Guitar Hero, que também agora era a banda completa, e eu tinha que escolher só um. Eu tinha que escolher um ou outro pra poder comprar todos os instrumentos e fazer o meu... a minha plataforma de jogos musicais oficial, né? E pelo DLC e pela jogabilidade do Rock Band, as músicas que eu gostava bastante, foi o Rock Band mesmo. Aí quando veio o Rock Band 2, pra mim foi a evolução natural. Outra coisa que eu também acho muito foda do Rock Band é você poder migrar as músicas dos jogos antigos pro novo, né? Aí eu peguei as músicas do Rock Band 1, passei elas pro Rock Band 2, aí aposentei o Rock Band 1, fiquei só no Rock Band 2, até recentemente, quando eu ganhei o Rock Band 3, né? Então até, sei lá, 2-3 semanas atrás, eu ainda jogava Rock Band 2 toda semana. Jogava todas as músicas do 1, todas as minhas músicas de DLC, e as músicas dele próprio. Então... Pô, falando nisso, você conseguiu migrar as músicas do 2 pro 3? Precisa comprar um código, eu não comprei ponto ainda pra comprar o código. Ah, tá. Mas dá pra fazer. Sim, sim, eu quero. E aí, e tirando todos os outros jogos de Rock Band também, que dá pra fazer isso, né? No Guitar Hero não são todos, não, que dá pra fazer esse lance aí de migrar as músicas? Não, é só uma parte do World Tour e uma parte do Smash Hits. Pô, achava que já tava tudo migrado já. Não, não tá tudo migrado, não. Ih, mó encrenca de direitos autorais isso aí, cara. É que o Rock Band, desde o primeiro, já fizeram isso daí. Os caras já pensaram isso no primeiro. Então, tipo assim, do primeiro, acho que só tem 3 músicas que você não migra. Pra licenciar a música, já pensava nisso mais pra frente. Tipo, só licenciava a música pro jogo que o cara concordasse depois em deixar migrar por uma taxinha lá pra outro jogo. Porque um monte de música do Guitar Hero 1, Guitar Hero 2, os caras nunca conseguiram acordo. O Metallica também, de forma alguma, cara. Eles tentaram fazer o bagulho de migrar o Metallica, mas diz que os caras que detêm o direito das músicas do Metallica, os caras são xarope, cara. Os caras não deixam nem a pau. Então, tipo, ou não é que, a questão não é que não deixa, que às vezes o cara ele pede um valor que inviabiliza o negócio. Então, nessa época, tipo assim, eu joguei o Guitar Hero World Tour também. Eu achei que o acabamento do jogo não era bom. Eu não gostei do vocal, não gostei da fórmula do vocal, gostei da fórmula da bateria. Achei, assim, um pouco estranha a seleção de músicas também, embora até entendo que seja válido eles tentarem trazer mais pessoas. Mas a realidade, por exemplo, eu joguei muito Rock Band 2, comprei bastante DLC, tenho mais DLC pro Rock Band do que pro Guitar Hero, por motivos óbvios, o Rock Band oferece muito mais coisa, mas eu nunca consegui abandonar jogar guitarra no Guitar Hero. Uma coisa que eu nunca consegui abandonar, o Rock Band nunca me completou nesse sentido, assim. E nessa época, já também, outra coisa interessante de notar, né, já dava sinais. O Guitar Hero World Tour não repetiu o sucesso do Guitar Hero 3, e o Rock Band 2 também não repetiu o sucesso do Rock Band 1. Embora o Rock Band 2 tenha chegado bem próximo das vendas do Rock Band 1. Já o Guitar Hero World Tour, ele ficou bem aquém. Ele ficou por volta de 9 milhões de cópias. Então, quer dizer, vamos dizer aí, quase, mais ou menos, pouco mais da metade do que vendeu o Guitar Hero 3. E o Rock Band 2 quase chegou nas 4 do Rock Band 1. Ou seja, digamos, ele praticamente manteve. E... nessa época, né, aí veio 2009, o ano que eu falo que foi o ano do esculacho, né, que a gente vai listar aqui por quê. Vocês sentiram, assim, que, não sei, pelo menos eu já comentei isso com um setista por fora, que a Activision percebeu que tinha feito a onda já, sabia que a onda ia descer e ligou o foda-se mesmo, falou assim, olha, vamos faturar em cima enquanto existir. E acabou, porque 2009 agora, falando, olha 2009, a gente teve Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Guitar Hero 5, Band Hero, Guitar Hero Van Halen, Rock Band Lego, Beatles Rock Band. A gente teve dois Rock Bands, quatro Guitar Heroes e um Band Hero, que é da Activision. Ou seja, os caras lotaram o mercado de jogos desse tipo. Eu acho que a Activision é... Isso não só com um jogo musical, mas com todas as franquias. Eles são mercenários, eles estão um pouco se fudendo com o impacto que as decisões deles têm na indústria como um todo, cara. O que eles querem é assim, ah, é isso que tá na modinha? Então vamos lotar. Aí sai soltando uma porrada de jogo, tá pouco se fudendo. E jogo musical é mais fácil, né? Porque é só você... Basicamente, a única coisa que você precisa fazer... Ah, uma vez que tá pronta a tecnologia, é comprar os direitos da música e colocar no jogo. Então, você comprar os direitos. Então, assim, se eles quiserem fazer um Guitar Hero Red Hot Chili Peppers, se eles decidirem fazer isso hoje, daqui a uns 5, 6 meses, tá pronto, entendeu? Isso é legal, hein? Não, é legal, mas... Mas pensa, tipo, na indústria como um todo, eles têm que saber dosar, não é assim, ah, eu tenho dinheiro, então eu posso inundar a indústria com uma porrada. É por isso que o Rock Band 3 não vendeu o que deveria, porque o Rock Band 3, na minha opinião, é o melhor jogo musical ever de acessibilidade. Mas ele não vai vender muito. Por quê? Porque a Activision lançou 5 jogos de uma vez só. Claro que, cara, até se eles lançassem 5 iterações diferentes de Call of Duty no mesmo ano, entendeu? Até hoje é o Black Ops foi o que mais vendeu em 2010, por exemplo. E foi lançado em novembro. E tipo, isso é impressionante. Tipo, eles são foda, vende pra caralho. Mas imagina se eles lançassem 5 Call of Duty dentro de um ano. Meu, o quinto não ia vender tanto, tá ligado? E eles estão um pouco se fudendo. O que eles querem não é... Eles não querem pensar estrategicamente. É inundar enquanto tá dando dinheiro. Depois que não dá dinheiro, eles mandam se fuder e pulam pra próxima moda, entendeu? Não, eu acho que, tipo assim, é a história, tipo assim, vamos fazer o máximo de dinheiro no tempo mais curto possível. Porque, na boa, olha só, a Harmonix, ela não saiu de uma software house, de uma publisher independente pra outra publisher independente. Ela saiu da Activision, que é a segunda ou a primeira, para a EA, que é a segunda ou a primeira. As duas se alteram. Ou seja, a Activision não tinha grana para segurar a Harmonix, ou a Activision não quis segurar a Harmonix. Tipo, a gente já tem o produto, já tem a marca estabelecida, a Guitar Hero, vou faturar em cima dela, agora que esses caras custam, vou ter que pagar caro para esses caras porque eles valem, para que eu vou me matar? Não, e nem isso. Eu tenho certeza que teve diferenças artísticas entre os dois. A Activision tava querendo fazer exatamente o que ela fez. Sim, faturar o máximo possível. Eles queriam fazer outras coisas. Eles queriam fazer tipo um Rock Band. Tipo, vamos dar uma atualizada nisso. Vamos levar um pouco mais de tempo pra fazer um negócio de qualidade, legal. Activision, não. Eu quero lançar um Guitar Hero por ano. Foda-se, faz aí qualquer coisa. Aí eles decidiram quebrar. Foi exatamente o que aconteceu com a Infinity Ward, entendeu? A Activision é notória fazer essas merda, entendeu? E foi bom que eles tomaram essa decisão porque deu um Rock Band pra gente. Entendeu? Mas eu acho que eles saturaram, eles assim, o ruim é que a Activision tomando essas decisões pelo resto da indústria ferra todo mundo, e aí acontece esse tipo de coisa que aconteceu com a Harmonix, que teve que ser vendida e tal, e é foda. Eles é, isso a gente, vamos falar agora aqui no finzinho, 2010, é. Isso aí já estamos afundando no gelo, afundando no gelo. Mas e aí, por exemplo, Adriano, 2009 não tem como você não ter visto ou ouvido falar de jogos musicais. Poucos jogos musicais foram lançados. Foi um ano assim que não teve quase jogo musical no mercado. Como você viveu 2009? Era abrir a torneira, sair a Guitar Hero? A geladeira, o micro-ondas, o que fosse, cara. Assim, como eu falei, né? Lançou o Guitar Hero, o World Tour, em 2008, já querendo abrir, né, para o grande público, não que seja ruim, como já comentamos aqui. Mas aí vem 2009, eles lançam Band Hero. Eu acho que só comprova aí, né? Lançaram um Guitar Hero com o foco pro público que não é jogador de Guitar Hero, né? No caso. Então, assim, de 2009, o que eu gostei mesmo, que, tipo assim, é o meu Guitar Hero preferido, é o Metallica, cara. E eu acho que é o Guitar Hero que eu mais joguei. Mas, realmente, estagnou o mercado. Ficou muita coisa. Um detalhe, o único Guitar Hero que eu compraria seria o Metallica. Esse eu respeito bastante. Muito foda. Tanto as músicas do Metallica quanto das bandas convidadas são muito boas. Tem o cara do Motorhead lá, é massa jogar com ele também. Curiosamente, não vendeu bem, né? Porque, não vendeu bem? Não, não vendeu bem. Acho que próximo de 1 milhão de cópias, somando todas as versões. PlayStation 2, 360, Play 3 e Wii. Ah, sim. Chegou nem a mal 1 milhão. Quem é fã do jogo e do Metallica, com certeza gosta bastante. Ah, eu sim. Eu até comprei ele recentemente, joguei emprestado antes, mas recentemente eu comprei. Eu joguei ele, curti também na época, tipo assim, achei que é um belo material de história da banda. Sim, mesmo. Eu acho uma pequena biblioteca da banda, assim, acho muito bacana. Acabou que o Rock Band também meio que foi na onda, né? Lançou Rock Band Lego. Foram dois Rock Bands Lego? Não sei. Foi o Rock Band Lego, um só, né? Que é um Rock Band focado mais pro público infantil. É, eles tentaram focar mais no público infantil, foram nessa linha, assim como o Guitar Hero lançou o Band Hero pra pegar um público mais pop. Uhum. O Rock Band lançou um Lego pra pegar infantil, né? E o Rock Band lançou... parou pra aí mesmo? Não, e aí lançou no mesmo ano o Beatles pra pegar os fãs dos Beatles. Os fãs dos Beatles e, tipo, o mundo inteiro, né? Beatles, acho que sempre... Beatles e Led Zeppelin eram o santo grau dos jogos musicais, assim. Todo mundo queria, mas ninguém fechava. E um detalhe. Os Beatles, eles foram primeiro fazer um acordo com a Activision pra fazer o Beatles, um jogo de musical dos Beatles. Eles não foram falar com a Harmony. Tipo assim, os Beatles, eles pediram várias coisas específicas. Tipo, pra quem jogou o Beatles Rock Band, não tem como você modificar a música em nenhum sentido. Aquele negócio de você colocar distorção é minimizado. Aqueles fios da bateria, que você pode tocar o que você quiser, aquilo não existe. Então por quê? Porque os Beatles, eles falaram que eles não queriam modificar, que a pessoa jogando não pudesse modificar a música de nenhum jeito, a música tinha que permanecer original. E algumas outras coisas, né? Alguns outros detalhes. Até engraçado que você falou isso, que quando, em todos eles, quando você perde, faz um barulho dos instrumentos desafinando, né? E o dos Beatles não tem, é o único que não tem. Exatamente. Então, e quando os Beatles, eles estavam conversando com a Activision sobre essas regras para poder fazer um jogo deles, a Activision se recusou, falou, não, tem que ser do nosso jeito, aí foi o filho do Ringo Starr, aliás. Ele virou, então vai se fuder. Aí foi lá e falou com a Harmonix, a Harmonix fez o melhor Rock Band até hoje, graficamente e de design, essas coisas falando, né, que é o Beatles Rock Band, que é um dos mais fodidos. Então, outro exemplo da arrogância retardada da Activision, né? Então, o Led Zeppelin, até hoje, o Jimmy Page lá, o Robert Plant, não sei qual dos dois, eles odeiam, não gostam, não querem, acham que jogo musical é uma bosta, e nunca vai sair um Led Zeppelin, acho. O Jimmy Page. Ele já falou que não curte, não. Acho que as crianças não estão aprendendo nada com isso. As crianças, detalhe, ele acha que só criança joga videogame. Ele tá parado no tempo, mas beleza. Até teve uma reportagem da Kotaku, que eles falam que ele não entende que quem joga Rock Band são as pessoas que não querem aprender um instrumento musical de verdade, mas querem ter a sensação de ser um rockstar, entendeu? Esse é o objetivo do jogo, não é substituição, cara. Exatamente, no Call of Duty não é substituir, entendeu? Não é ter a sensação de matar, se fosse assim, meu Deus. Mas e aí, Hyde, como você viveu 2009 com pouco jogo musical pra jogar, sem nenhum motivo por você ter comprado seus instrumentos de plástico? Então, 2009 foi praticamente só Rock Band 2, joguei muito Rock Band 2, e depois, acho que no final de 2009, eu comprei o Metallica e comprei a bateria também. Aí eu comecei a jogar na bateria, comecei a jogar Metallica, é muito bom, aliás, né, como já foi falado aqui, e foi praticamente Rock Band 2, 2009 pra mim. 2009 pra mim eu joguei bastante o Rock Band 2, continuei jogando ele, joguei o Beatles Rock Band, joguei o Guitar Hero Metallica, esse eu joguei poucas vezes, eu joguei muito o Guitar Hero Smash Hits, porque o Smash Hits ele tinha várias músicas do Guitar Hero 1, 2 e 3, era uma coletânea, e já com os instrumentos, né, porque no Guitar Hero 1, 2 e 3 não tinha bateria nem vocal. Então era uma coletânea do Guitar Hero 1, 2 e 3, com várias músicas famosas assim dessa época, como I Love Rock and Roll, como Take It Off, The Donnas, que eu adorava jogar. Então eu joguei muito esse jogo porque ele foi nostálgico pra mim. E outro jogo que eu joguei muito, né, primeiro que parece, foi o Guitar Hero 5, um jogo que eu não esperava nada, mas ele praticamente dominou as festinhas aqui em casa por conta da facilidade de entrar e sair do jogo. Tinha alguns DLCs bacanas, não tinha tanto DLC quanto o Rock Band, mas eu comprei uns DLCs legais pra eles, como, por exemplo, Rolling Stones, como ZZ Top. Então tinha algumas coisas que... Foi um jogo que eu gastei bastante tempo, Guitar Hero 5. 2009 foi um ano que eu joguei muito Guitar Hero 5. Mas foi o ano que realmente também reconheço que, cara, muito jogo musical. A Activision com essa política inundou o mercado de jogo musical. Então, e aí a gente chegou a 2010, né? Deixa eu só citar uma curiosidade sobre o Smash Hits. Ele, sim. Todas as músicas dele que eram com covers antes foram substituídas. Sim, agora sim, eram as versões oficiais. As oficiais mesmo. Verdade. Oficiais, sim. Agora todo mundo queria fazer, né? Se até os Beatles foram procurar Activision pra fazer... Então, tipo assim, a moda chegou num ponto que os caras foram procurar. Aí não eram mais eles que precisavam correr atrás dos artistas. Eram os artistas que corriam atrás deles. É isso aí. Olha só, a gangorra inverteu. Quer dizer, os caras foram procurar, até imagino que eles foram procurar Activision pelo fato de Guitar Hero ser mais popular. Não conseguiram Guitar Hero Beatles, fizeram Rock Band Beatles. E eu curti muito todos esses jogos na época. Acho que foi o ano que eu joguei também mais jogos musicais, assim... Muito, muito mesmo. 2009 eu joguei muito jogo musical. Incrível. E, curiosamente, o ano da inundação, né? O ano do Flood. É. E aí a gente chegou em 2010, logo após o lançamento de Warriors of Rock. O estúdio que fazia Guitar Hero foi fechado. Lançaram Rock Band 3. A loja do Guitar Hero oficial, né? Também a loja que vende instrumentos, foi fechada. Esses dias, até estava comentando com o Setista, eu fui acessar a loja oficial do Rock Band, também foi fechada, e a gente teve a notícia um tempo atrás que a Harmonix foi vendida. Tanto o Rock Band 3 quanto Guitar Hero Warriors of Rock tiveram vendas inexpressivas, e aí a gente chega no, digamos assim, no fim da linha. E aí, para onde vai agora isso daí? O que vocês acham? O Rock Band 3 lá no Metacritic... É o jogo musical de todos esses que mais tem nota. Ele tem 93 de média. Então, ou seja, não é um jogo ruim. Então, é um baita críticos, jogo. Para os críticos, ele é um dos melhores jogos musicais. É o melhor jogo musical que tem. É o Rock Band 3. E ele trouxe... falando especificamente dele... Não, e até comparando ele com esse Warriors of Rock. Esse Warriors of Rock, ele teve tipo 6.5 de média, eu lembro, uns 7 de média, coisa assim. Tipo, todo mundo odiou o design dele. A jogabilidade musical é sempre a mesma, mas o esquema dele de você ganhar poder com os personagens, aquela coisa, todo mundo achou uma bosta. Já o Rock Band 3, ele é muito amigável. Sério, cara? Nossa, aquela parte da caverna que eu joguei, aquela parte do Rush, eu achei tão épica, cara. Nossa, cara, foi surreal aquilo, cara. Vou ver a nota aqui do... Uh-huh. Não, mas eu recomendo, tipo assim, mesmo que ele não seja tão inovador, eu recomendo, principalmente quem é fã de Rush, joguem no mínimo até a metade do jogo, até a metade da aventura, a parte da caverna. Sério? Eu sou fã uma de coisa... Rush, eu não joguei, cara, esse jogo ainda. Você é fã de Rush? Eu sou. Põe esse jogo, joga, porque na parte da caverna parece um sonho, cara. É um setlist que deve durar quase uns 20 minutos. É surreal, cara, aquilo. Legal. Eles vão contando... Sabe aquela música 2012? Sei. Do Rush? Você imagina todos os atos feitos, mas todos os atos narrados, assim. E não tem loading. Na realidade, tem um loading disfarçado. Entre uma música e outra, eles vão contando. É maravilhoso, cara, aquilo. Porque você tem que primeiro transformar quatro guerreiros pra poder chegar na caverna e recuperar o machado. Que é a metade da aventura, né? Pra salvar o deus do rock. Eu achei a historinha legal. De inovação, realmente, não tem inovação nenhuma. De gameplay, essas coisas, eu concordo. Mas a parte artística, eu achei muito boa, cara. Por causa disso daí, tipo assim... É um storytellers. Não sei quem gosta de ver no VH1, o Storytellers, que o artista vai lá, começa a contar as histórias da música. Eu gosto do formato daquele programa. Eu achei o Warriors of Rock um belo storytellers. E o jogo, ele é narrado pelo Gene Simmons do Kiss. Essa parte eu achei bem bacana, assim. Realmente não tem nada de inovador. Ele detecta todos os DLCs. Tava na hora, né? Dos outros Guitar Hero. Não, mas desde o Guitar Hero 5. Não, mas desde o Guitar Hero, o World Tour, o 5 e eles detectam todos os DLCs. Se você é fã de Rush, pode jogar Warriors of Rock que você vai amar. Fiquei curioso agora, eu vou procurar. Pode jogar. Não só pro Rush, né? Como eu falei, o 4 e o 5 foram meio decepcionantes, mas eu fiquei meio que na expectativa, né, do 6, né, que é o Warriors of Rock. E realmente, eu sinto que eles tentaram voltar um pouquinho no que foi o Guitar Hero 3, né? Mas aí você me perguntou pra onde ir agora, né? Eu não acho, tipo assim, nem que Rock Band 3, nem que Warriors of Rock são jogos ruins. São ótimos jogos musicais. Sim, sim. Eu acho que eles têm escopos completamente diferentes. Isso já é um escopo de fazer. Warriors of Rock é muito focado. É muito focado na história do rock, essas coisas, eles andam por aí. Sem nenhuma novidade de gameplay da LC. Rock Band não, implementou guitarra, tudo. Ou seja, ainda há um suspiro de criatividade em ambos. Mas, quando eu falo pra onde vamos, é porque ambos foram fracassos comerciais homéricos, né? Isso é culpa da Activision, cara. Culpa da Activision. só culpa a Activision, não culpa mais ninguém, cara. Bate na mesa, Setias. Tô falando, cara, se em 2009 tivessem lançado só, tipo, um Guitar Hero e o Guitar Hero 2, ou alguma coisa assim, sabe? E aí, ano passado, só o Beatles Rock Band e só, sei lá, um Guitar Hero de uma banda específica, o Rock Band 3, até esse novo Guitar Hero, eles teriam vendido bem mais, principalmente o Rock Band 3, porque não ia estar saturado, cara. Eles saturaram muito. Mas, cara, o Rock Band 3 é animal. Tipo, a jogabilidade dele, o esquema de menu, todas essas coisas. Só que, cara, o pessoal tá tão de saco cheio. Eu ainda jogo multiplayer no Rock Band 3, essas três semanas que eu tenho ele. Tem muita gente jogando multiplayer. Ele não tá vazio, entendeu? Ele tá bom de gente, um monte de gente jogando. Só que, meu, o que era antes nunca vai chegar, porque saturou. Então, por mais legal que seja, o pessoal vai olhar, puta, mais um Rock Band de novo, vai se fuder, já tem um monte de DLC, não preciso, não quero, e não vai comprar, cara, não vai. Eu culpo a Activision, foda-se a Activision. Você culpa a Activision? Mas você vai comprar mais um Call of Duty? Cara, o último que eu comprei foi o Modern Warfare 2, que eu achei uma bosta, e não comprei mais nenhum. Você vai parar de fumar, então? Eu não fumo, caralho. Não, tô fazendo a relação, tipo assim, jogar Call of Duty está para a pessoa que reclama da Activision como fumar? Ah, não sei, provavelmente não, mas eu tenho raiva do modelo de negócio da Activision, é isso aí. Mas pra onde ia sair? Isso quer ver, o negócio tá estagnado, não, o jogo musical não é mais aquele boom, não sei se vai existir Rock Band 4, não sei se existirá um novo Guitar Hero, talvez até um Guitar Hero exista, porque o custo de produção hoje, tô falando, os caras eles não vão inovar nada. Vão pegar um template de alguma historinha bonitinha e vão colocar lá. Vão seguir esse modelo. O Rock Band é um jogo que tem uma estrutura diferente, é uma plataforma maior, né, que o Guitar Hero, só que também ele precisa de uma manutenção. Ele precisa de servidor, precisa de a gente o tempo inteiro lá. Né, ele tem uma estrutura maior que foi criada e que deve ter um custo, acredito, fixo, né, para justificar. Para onde vocês acham que vai agora? Eu vou começar por Adriano. Vamos lá, Adriano. Pra onde você acha que vai esse barco? Bom, o único vislumbre que eu consigo ter é nos controles de movimento, né? Mas o único que eu vejo a possibilidade de se fazer alguma coisa seria o Kinect. Agora, como fazer? Eu acho que já tem algumas coisas rolando, né? Com esse negócio da galera tá usando o Kinect no PC e tal. Acho que tem algumas coisas. Se procurar pelo YouTube aí, tem vídeos de gente tentando adaptar. Agora, se eles vão querer investir nisso, eu não sei. Mas é o único vislumbre que eu consigo ver de futuro, pra série crescer, evoluir de alguma forma, porque não tem realmente mais pra onde ir. A não ser que fique repetindo e, sei lá, o pessoal vai comprar pelas músicas novas, ou pelo... Repetir pelo jeito não adianta. É o que a gente tá vendo aí. Não colou. O Rock Band de novo não colou. Então, realmente, não tem jeito. Ah, e teve o Rock Band Green Day em 2010 também, que não colou também. Foi outro que não colou. Só pro pessoal falar, esqueceram, né? Raid, o que, que você acha? Eu acho que esse barco ele tá indo pro fundo do oceano, né? Não sei, eu acho que o jeito de talvez recuperar seria dar uma parada agora nisso, não lançarem mais jogos musicais por um tempo e depois, quando começarem a sentir falta, voltar com alguma coisa muito criativa. Pra chamar atenção de novo, né? Pra tentar voltar, subir de novo, mas tá muito saturado. Você acha que tem que esperar outra geração de jogadores, talvez? Talvez. Talvez outra geração? Talvez não lançar mais nada nessa geração de console agora e na próxima voltar com alguma coisa nova, né? Criativa. Mas tem que ser mais criativo do que jogar com instrumento real ou coisa assim. Tem que ser diferente mesmo. Setista, alguma consideração? Você vai... Alguma salva pra lavoura? Depois da última... Eu não vejo nenhuma salvação porque... de novo, o Rock Band 3 ele trouxe tantas inovações diferentes que o Hyde tava falando de criatividade e tal. Cara, no Rock Band 3, se eu quiser, eu posso pegar uma música minha, real, que eu gravei, colocar ela dentro do Rock Band, vender e ganhar dinheiro com isso. Isso tem no Rock Band 3. Essa é uma puta de uma inovação, não, assim, uma puta ele, de uma ele tem várias inovações, mas é, tipo assim, tem que ser uma coisa diferente mesmo. Igual foi quando não mas tinha as obras musicais. Que isso, cara, tipo assim, aí eu vou falar um negócio. Você não acha que isso é muito hardcore? Você não acha que isso é cara, um público muito pequeno? Eu não acho. Ó, não, peraí. Então. Uma coisa a gente tá falando, por exemplo, assim, de uma base fixa de fãs, de 1 milhão de pessoas que estão ali conectadas, que compram DLC, que sabem tocar de guitarra. Outra coisa a gente tá falando de 10, 12 milhões de usuários. Então, ó, peraí, mas antes disso, ó, outra inovação. Eles colocaram teclado, que é uma coisa que estavam pedindo desde o Rock Band 1. Você consegue tocar teclado no Rock Band. Né? Outra inovação também. Faz diferença? Cara, é uma inovação relativamente grande, você tocar um novo instrumento. Uhum. Hoje, 7 pessoas podem tocar numa banda uma música ao mesmo tempo. Porque outra inovação, as harmonias no vocal. 3 pessoas podem cantar uma música ao mesmo tempo nas músicas que tem 3 vozes. Tipo você cantando Queen em três pessoas. Coisas assim, entendeu? Outra inovação que veio, o Pro. Você consegue tocar a guitarra Pro. Isso aí eu concordo com o Lula, em questão da guitarra Pro. É muito focado, é muito hardcore a guitarra Pro. E a bateria Pro eu não acho tanto, porque eles só fizeram os pratos obrigatórios no Pro. Você tem que tocar no prato para registrar, ao invés de só na cor, né? Que seriam os pads, né? As caixas. Uhum. Então a bateria não mudou muito, mas a guitarra Pro, o baixo Pro, o teclado Pro. Pra mim, o futuro era esse. O futuro era uma empresa arranjar um jeito de introduzir as pessoas, através do Rock Band, a querer tocar um instrumento real. Eu vejo o Rock Band 3 como o melhor instrutor de guitarra que existe. Entendeu? Ele nunca vai fazer você tocar uma bateria perfeito. Mas ele vai plantar aquela sementinha de, nossa, eu tô conseguindo tocar e tal, tô conseguindo aprender as notas e ter essa vontade de tocar um instrumento real. Quanta gente, né, se inspirou realmente com os jogos musicais a ir pegar uma guitarra de verdade. Eu acho que esse é o mérito do jogo. Então, cara, teve o 3, e em relação ao Rock Band Network, você tava vendo que é uma coisa muito específica e tal. Cara, eu vejo o Rock Band Network como uma coisa passiva. Então, assim, o Pro, ele é uma escolha que tá lá, se você quiser, você joga. Então, e eu acho ele hardcore porque pela dificuldade. Mas o Rock Band Network, toda vez que eu entro na loja pra ver o que tem de novo, eu entro na loja do Rock Band Network, aí tem lá as listas de 50 melhores, 50 mais vendidas, recomendadas pela Harmonix. Aí eu dou uma olhada, se tiver alguma música que eu gostar legal, dá pra baixar demo pra jogar, entendeu? Tem música do Lost, tem música do Evanescence lá. Então, assim, ele, pra quem quer divulgar a sua música, puta, nada melhor, e você ainda ganha dinheiro com isso. E é uma coisa passiva, tá lá, entendeu? Se o cara entrar o cara que entra na loja do Rock Band pra comprar DLC oficial, ele leva 5 minutos pra achar alguma musiquinha legal no Rock Band Network. Então eu não acho que seja tão hardcore pelo fato de ser passivo. Os instrumentos Pro, não, você tem que tomar o tempo pra aprender a tocar bem. Aí é mais ativo o negócio, ele demanda mais de você. Aí é hardcore, aí eu concordo. Mas são todas as inovações que todo mundo pediu há muito tempo, cara. Música feita por usuário, aprender instrumento real e o teclado. Cara, e mesmo assim o negócio não alavancou. Então eu, sinceramente, não vejo mais salvação. Eu não vejo, cara, esse negócio que o Adriano falou de usar o Kinect ou o Move, alguma coisa assim. Cara, eu não vejo como isso poderia trazer gente nova pra jogar. Eu não sei, tipo... Cara, você já toca bateria, entendeu? Como que eles usariam algum tipo de gameplay pra simular uma coisa que você já toca mais ou menos de verdade, entendeu? Eu não vejo salvação, porque o Rock Band 3 pra mim seria a salvação. Como não foi a salvação, comercialmente falando, então eu não vejo mais salvação. Por mim, o Rock Band 3 podia ser o último Rock Band, né, e o último jogo musical maior, assim, né, tipo, uma sequência real, e aí só lançar os DLCs. E aí só ficar nisso de DLC e pronto, acabou por aí. Eu acho que o que precisava mesmo era uma mudança de estilo desse tipo de jogo. Porque eles são todos iguais, se você for ver. É uma tela com bolinhas descendo e você tem que apertar, né? Eu acho que tinha que mudar isso. Isso é verdade, que tinha que mudar para você poder criar uma curiosidade de novo, talvez aprender de novo como jogar um jogo musical, né? porque todo mundo já aprendeu, já jogou, saturou, né? Tá todo mundo cansado, então tinha que mudar essa parte. Não adianta, essas inovações são todas legais, com certeza. Mas eu acho que não é suficiente pra ter curiosidade de novo pra jogar. É exatamente o que eu ia dizer pra você. Eu concordo em cor, grau e gênero contigo, porque eu acho o seguinte: se você for ver assim, a grande inovação, a última grande inovação que a gente teve nesse estilo foi em 2007. Uhum. A gente já tá falando de quase 4 anos. Por que eu considero assim grande inovação? Que é aquela inovação que consegue atrair mais gente. Que foi quando o Rock Band 1 foi lançado, que quando colocaram vocal e bateria. Foi a última grande inovação. Eu acho assim que o DLC é um negócio legal. Eu adoro DLC. Acho que é perfeito para jogo musical. Só que eu acho que quando a gente fala de grande público, é uma coisa que não cola. Acho que a minoria das pessoas, e era uma dificuldade que eu e o setista tinha online, lembra-se disso? A gente fala, pô, meu, ninguém tem DLC. Ninguém tem o DLC, todo mundo só tem as músicas do jogo, a gente tá cansado de jogar as músicas do disco. Então, tipo assim, ou você forma aquela comunidade com seus amigos, que você compra uma música e o cara compra a música pra você jogar, ou você joga as músicas do disco. Então, tipo assim, a última grande inovação que existiu nesses jogos foi a adição de vocal e bateria. Depois, a adição de um novo instrumento no Rock Band 3, eu acho que é de muito bom grado, assim, o teclado. Só que já veio no momento que é aquilo, a fórmula da jogabilidade para todos os instrumentos, ela tá esgotada. E eu lembro de uma coisa curiosa, quando os caras entrevistaram um dos desenvolvedores do Guitar Hero 5, quando eles colocaram aquela que eu achei uma coisa bacana na estrutura do jogo, foi você poder jogar com qualquer combinação de instrumentos, 4 baterias, 2 guitarras, cada um toca o instrumento que quiser. E ele falou assim: por que que vocês vieram com isso? Né? Que às vezes, tudo bem, a gente culpa a Activision. A Activision, ela é uma empresa mercenária, não sei o quê. Só que uma empresa mercenária é uma empresa extremamente racional quando está pensando no negócio. Né? Então ela está pensando no negócio, é o tempo inteiro orientada para negócio, negócio, negócio. Então ela não toma as decisões porque ela é malvadinha também, porque ela está otimizando o negócio ao limite. Ela quer tirar, ela quer ser eficiente, né? À toa que ela é a maior. Mas o cara falou assim: ah, cara, a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente identificou que nesse estilo de jogos musicais, né, a gente sabe que 80, acho que uma coisa assim, mais ou menos, na época ele falou, 80% dos jogadores jogam guitarra, 2% jogam vocal e 18% jogam bateria. Ou seja, a guitarra continua sendo a rainha. Eles colocaram essa opção para jogar com 4 guitarras porque a bateria não tem tanta gente que joga e o vocal muito menos ainda. Então, tipo assim, as duas grandes modificações, as duas grandes inovações não foram assim tão eficientes ao longo do tempo. Tanto que o jogo mais vendido, não sei, olhando de forma racional, não estou falando de nota, de gosto pessoal, Guitar Hero 3, que é só guitarra, foi o jogo mais vendido. E depois foi só ladeira abaixo. O World Tour foi praticamente metade do que foi o Guitar Hero 3. E nenhum Rock Band conseguiu o sucesso comercial que os Guitar Heroes, esses dois Guitar Heroes conseguiram, né? Que o World Tour, eu digo que não foi nem por qualidade, foi por causa da onda do nome do Guitar Hero 3. E os outros também não foram tão expressivos, né? Não venderam tanto. Então eu pensei, se tiver uma modificação, tem que ser uma modificação disso que o Hyde falou, de mudar o jeito de jogar do jogo, ou para manter esse jeito de jogar, que eu brinco, chamo de estilo gênios, né? Botãozinhos coloridos, tem que esperar uma nova geração de jogadores nascer, esses atuais esquecerem disso e eles virem a jogar depois. Não sei. É o que eu acho. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? É isso aí. É isso aí. Activision, filho da puta, Rock Band 3 é do caralho. Mas beleza. Minha última consideração. Se você é fã de Rush, compre Warriors of Rock. Você não vai se arrepender, garanto. Quem é fã de Rush, faça isso, cara. É diversão garantida. E se você quer aprender guitarra, compre Rock Band 3. E compre uma guitarra, né? Na verdade. Compre uma guitarra. Guitarra MIDI. Ou até teclado também. Acho que o teclado dá pra aprender legal. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de número 46. Se vocês tiverem a fórmula mágica pra buscar no fundo do oceano, dividam com a gente no nosso mural. Obrigado e até o próximo episódio. Adianta, me ouvindo? Esse que eu falei era o 1, né? Isso. Um, dois. Zero, um. I love rock and roll. Adriano, você tá no cast? E aí, beleza? Ô, adianta, me ouvindo? É, músicos também, né? Entrou o Tom Morello, o Slash, fazem participação no game. Então, cara, me perdi. Mas continua, cara, continua. Hoje ele tá divertido, cara. Hoje ele tá demais, mano. Tá demais hoje, cara. Isso que era a pergunta, velho. Cara, a pergunta é como você viveu o lançamento do Guitar Hero 3, a época? Que eu te lembro. Assim. Né? Tava no caminho. Uhum. Nossa, você quer que eu repito? Você quer que eu repito? Não é nada do outro mundo, é uma pergunta, efetivamente. Só pra você descrever. No meio do caminho, eu me perdi, Zugu. Perdi o raciocínio. Uhum. Cara, para de olhar pro João. Você não tá olhando pro João, tá se distraindo, pô. Tô olhando pra tela e me perdi, comparado. Então, foi isso aí. Eu vi pra casa. Tô vendo a automática. Mano, tô foda. Então foi isso aí, pô.